ton corps, je sais, cette tête, esprit, manda fogo, manda ver. Para apontar fogo, se o inimigo levantar fogo, e mesmo se eu errar fogo, o meu Deus é o Deus de justiça. Para apontar fogo, se o inimigo levantar fogo, e mesmo se eu errar fogo, o meu Deus é o Deus de justiça. Seja valente como foi Davi, seja forte como foi Sansão, com a grande força de um leão. De Moisés, creia, com a fé de Abraão, cante, como Josué em Jericó, derrubou, jogou o muro pra tirar. Tem que ter munição, recarregue suas forças, busque unção. Deus quer te dar poder, estenda a mão, e seu tiro será mais forte que o de canhão. Se sua causa for sincera, você vai vencer, ninguém lhe resistirá, vai permanecer. O Senhor faz justiça com o seu poder, seja justo e fiel e continue a crer. Levantar fogo, e mesmo se eu errar fogo, o meu Deus é o Deus de justiça. Para apontar fogo, se o inimigo levantar fogo, e mesmo se eu errar fogo, o meu Deus é o Deus de justiça. Seja valente como foi Davi, seja forte como foi Sansão, com a grande força de um leão. No bem, não se acovardem. Os guerreiros sempre reagem, não baixam a cabeça e não se abatem. Renove suas forças e tenha coragem. Manda fogo, se o inimigo levantar, vai cair de novo. Um, dois, três, dedo no gatilho, mire bem. Manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. O meu Deus tem o poder, o meu Deus tem o poder, para todo mal vencer, para todo mal vencer. Com ele não corro perigo, com ele não corro perigo. Não tenho medo do inimigo, não tenho medo do inimigo. O meu Deus tem o poder, o meu Deus tem o poder, para todo mal vencer, para todo mal vencer. Com ele não corro perigo, com ele não corro perigo. Não tenho medo do inimigo, não tenho medo do inimigo. Jesus Cristo é nosso rei, meu Salvador.